etcétera. Tá no lock 1434. 1434, vê se mantém a 2000 pés, aguarde transferência das comunicações. Entendi. Controle Salvador, bom dia, o Xanema é 392, passo 210, 1170. O Xanema é 312, aciona identificação autorizada, chegada Mari, vê se mantém o nível 060, o ajuste no 012. Se nós dentro, 060 na Mari, no 012, o 6312 da outra. Externo baixado e travado, 6225. 6225, pouso autorizado, pista 10, 1, 00 graus, 109. Livre pouso, 6225. Oi, Salvador, papapá, uniforme, mais um papo, vamos pro táxi. Táxi autorizado, é posto para ingresso, uniforme, mais uniforme. Muito grato. Prosseguir direto para o pátio da Bata, Juliette Romeu. Vai aguardar para prosseguir para o pátio da Bata na cabeceira 35, Romeu. Pronto para descida. A gente vai rolar para o Edmonf e descer para o 050, 355-217. Zero Uno, eu tenho uma aeronave da Oceané agora já autorizado pouso. Agora curtíssima, vertical da pista 17. Condições de decolar, tá visual com tráfego da Oceané? Menos desvios na rota para livrar informações, possível? Gente, reporte na prada rotatória, Vitor e Juliette. Passaremos, Júlio. O eixo da 17 está livre sem interferência com a pista 17 devido a um Hobbs 44 vai taxiar até o pátio da Bata, ok? 7. 0 no 3. Descendo 4000, chegada ponte 0 no 3, 3304. Bom, 97. Eu sou comandante. Romeu, tá livre até o pátio da Bata. A baixa altura, Romeu. Iniciando, Romeu. Uniforme, microuniforme, após o Robson, tá livre. Ingresso no, na pista 17, reporte alinhado e pronto. Ô, Zetir, chama a voz do nosso comandante. Estou agilizando aqui, comandante. Não acontece nada, comandante. O 6225 ao 07, direito, 1219. 219, direita. Oi, Salvador, 434, baixou e travou. 3 do 4 do Índia Serra. 434, continue e aguarda autorização. Aguardando, 34. Torre, o Guardião 01 no fora do solo. 01 no fronte farol, transfere 19-8, de regresso. Confirme para o Guardião 01. Quilo pátio 3, pátio 101 ao portão. Estou confirmando, Alfa, pátio, quilo, para o 1. Sim, autorizado até o portão 01 no pátio principal, porém seu táxi será via quilo, pátio 3 e pátio 1. Positivo, então Alfa, quilo, pátio 3, depois para o 1. Guardião 01, mantém 500 pés, condições visuais. Será 500 pés, condições visuais, 01. 6312, confirma indicada. 250. Ciente, reduza para 2102. 210, 6312, ó. A 434 baixou, travou, uma centena com 12, pouso autorizado, 1-0. Autorizou o pouso, 434, 1-0. Uniforme, Mike, uniforme, aliado, pronto, na 97. Mantenha a posição, uniforme, Mike, uniforme. Pouso, sim. Ingressar na avenida paralela, para checar a ocorrência na paralela. No máximo a 400 pés, sem interferir com a de aproximação. Autorizado, guardião 01, escuta permanente. 01, na escuta permanente. 1922, desce para 2000 pés, o ajuste na 03 autorizado LS, reporte no localizador. Confirma transmissão para o 922. Bruno 922, desse mantém a 2000 pés, ajuste no 03, autorizado LS, reporte no localizador. 3000 pés, 1013, informarei no X-Ray, com o 922. M3-92, desse mantém 050. 050, M3-92. Bruno 922, informa o tráfego 2 horas 10 milhas rumo oeste, é um helicóptero da Polícia Militar, não irá interferir na sua aproximação. Gol no 922, está mantendo 500 pés. Próximo a Simbra. Perfeito. Para mim, Mike Uniforme, decolagem autorizada, 17, uma centena com 12. Ouro, oh, Deus. O Mike com Delta vai ter que fazer um novo plano aqui, falando na ti. No 434, no solo azul, no 3, direito, 1219. Direito, 219, se quiser aumentar um pouquinho do brilho do papi aí pro próximo, aí que tá bem clarinho, tá? Grato. Alô? Solo no 434, lembrou? Tô no 434, táxi via Alfa, quilo pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, ok? Alfa, quilo pátio 3, reportar ingresso no pátio 1. Uniforme, Mike, uniforme aos 1-3. Mantenha a proa até 3000 pés e chame o controle 19-8, boa viagem. 19-8, controle, vai manter a proa até 3000 pés, o uniforme, Mike, uniforme, um bom dia a todos. Controle Salvador, papapá, uniforme, Mike, uniforme, com aquele cordial, bom dia. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, contato radar na decolagem, submantenha 3000 pés, conforme autorizado, saída Momo. Positivo, até vai manter até 3.000 após sair da Momo o uniforme Mike uniforme. 9 para cópia. Apenas confirmando o tipo da aeronave, é um Sierra Kilo. Sierra Kilo, afirmativo, pronto, cópia. Mike Kudato, Salvador, Manati, mil pés, decolarizando 7, primeira direita, corredor Axé, 0125, transponder, 198 é o controle, 1086 torre, o Mike Kudato, Manati. Nono 40 para o 050, 355-1217. Ciente. Estabilizou no X-Ray, gol 922. Nono 922, completo final, seria a torre, nono 86. 18.6, obrigado. Meu B06 ainda? Confirmado? 108.6 agora para acionamento táxi com voo. Xenem 3.2, desse mantenha 2.000 pés, ajuste no 03, autorizado LS, reporte no localizador. Autorizado LS, agora no lote, descida para 2.000, Xenem 3.2. Baixou e travou. 1922, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 12 nós. Pouso 10, voo 922. Xenem 3.2, informa o tráfego 1 hora, 4 milhas, rumo noroeste. É um helicóptero da Polícia Militar mantendo 500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Xenem 3.2. Xenem 3.2, grato. Bom dia, TAM 3363, informação Gol, que não se escute. TAM 3663, aciona identificação, autorizado chegada bom, se desse mantém o nível 060, o ajuste no 03. Ciente com 1013, desce para 612.000, 3663. Xenem 3.2, completo final, Xenem torre no 86. Prossiga para 6302, está entrecortado. Completo final, chame a torre no 86, 6312. 36, 6312. TAM 3304, DCV chegada para 2.000 pés, o ajuste no 03, autorizado LS, reporte no localizador. Você não viu a chegada, o 3304, reportar a estabilizada em LS, 3304. Mantém aproximação, aguarde pista livre. Guardando 6302. Faz o ajuste na 03. 4.000 com 1013, 5.207. Tan 3063, desse mantém o nível 050. É o 050, o Tan 3063. Solo, bom dia, Gol 922, livrou a pista. Gol 922, táxi autorizado para o portão 612. Prossiga pela Alfa e pátio de cargas. Ok, Alfa, pátio 3, 612, Gol 922. Ativo é o número 2 na aproximação, trip 5217, desse via chegada. Gente, via chegada, 5217. 312, livre pouso, vento 100 graus, 09. Disposição, informa o tráfego 12 horas agora, mantendo sobrevoo próximo à duna, 500 pés, um helicóptero da Polícia Militar não irá interferir nessa aproximação. Ciente do tráfego, 3304. Salvador, bom dia, Azul 4298, livro 200150. Azul 4298, aciona identificação, autorizado, chegada a mar e vê se mantém o nível 050, ajuste no 1013. 050 na mar, Azul 4298. O capa vespa aí da Júlia. Vitor Indias Iliette, reporte rotatório. Passará. 5217, dessa via chegada para 2000 pés, o ajuste no 013, autorizado LS, reporte no localizador. Chegada para 2000, apontará no LOC 5217. Estabilizou, 3304. Então, 3304, 3000, marcador externo, completo final, chame a torre no 86. 86, 3304. Chaneme 3-1-2, salão 2-2, salão 2-1, deixa uma nova livrando à direita, um bom dia. Grande 9, aborto, Chaneme 3-1-2. Salvador, bom dia, tá 3304, estabilizado ILS, baixou e travou. Então 3304, mantém aproximação, aguarde, pistão na zero livre. Guardando no zero livre, 3304. Rotatório, Índia Júlia. Vitor Índia Juliette, mantém 1500 pés, chame torre no 86. 86, graça. 3-1-2, bom dia, táxi autorizado para o gate 3, via Alfa e pátio de cargas. Livre, táxi para o gate 3, via Alfa e pátio de cargas, hoje é 6-3-1-2, bom dia, DJ. É. Matheus, tá sobre a rotatória, executa o 360, pode prosseguir no Panamá 7. Negativo, prosseguir para o 97 não. Pode realizar um 270 curto e chamar na final da 17, Vitorinho de Juliette. Ô Júlio, tem o tráfego na final da 10 à vista, senhora. Pode se enquadrar como número 2? Não tem separação, ok? Não tem separação. Em curto 270 e chama na final, Vitorinho de Juliette. Ah, foi Matilson. Ah, tem o tráfego à vista e tem condições de manter uma separação. O Vitor Índia Júlia, prosseguindo para 17, se autorizado. Se tivesse iniciado 270, já tinha terminado. Vitorino Juliette, mantenha aproximação como número 2 e aguarde autorização para pouso, Vitorino Juliette. Juliette. Torre Salvador, Guardião 01. Confirme? É o Guardião 01. Já próximo a Itapuã, visual para a nave nacional. Já autorizado para o TAC 4, TAC do Gré. Guardião 01, autorizando a medida do possível cruzamento da final da 10. Tem o tráfego 1 milha de Duna, com a TR-72. E o Vitor Índia Juliette na final de aproximadamente 2 milhas da 10-7. Está autorizado direto para a faixa do Gré. Afirmativo, sem interferir com a 10-7, agilizando devido ao tráfego da 10-0. Guardião 01 já informará no solo controlado. Informará livrando a 8 da 10-0. Que Eco Delta tem livre táxi, chame no ponto de espera da 17. Estabilizado logo, 35217. 35217, 3 milhas e meia para o marcador externo, completo final, chame a torre no 86. Meia grata, até daqui a pouco. Então 3304, solo aos 26, livrando a direita, solo 121, decimal mar. 219-3304. Padô, bom dia, 35217. 35217, mantém a aproximação, aguarde localização para pouso, que estão na terra. 217. Júlio, pode prosseguir, tá? Afirmativo, Vitorinho Juliette, livre pouso, vento 190 graus, 90 nós. Grata ao Juliette. 2109-4293. Ingresso no pátio de cargas, o gate é 10. Paciente, obrigado, 3304. 663, dessa vez chegada para 2000 pés, o ajuste na 03, autorizado LS, reporte no localizador. Gente, via chegada 2000 pés, chama o localizador. Salvador Approach Control, American 980 descending, 18.4 for 1608 Hotel. American Airlines 980, squawk ident, please bomb for arrival, descend and maintain 4,000 feet, altimeter 1013. 4,000, cleared to 4,000 feet via default for arrival, 1013, American 980. Eco Delta, mantém o ponto de espera. 2936. Taxiway Quebec para táxi sobre a pista. 27. Torre Salvador 01 já livrou o eixo da 10, sem interferir com o 7, direto para o Pat 4. 35217, livre pouso, pistão 10, vento 10 graus, 12 nós, tráfego da Polícia Militar, tá na sua posição agora 12 horas, já pousando no pátio, não tem interferência com essa aproximação. Livre pouso, pistão 10, 35217. Azul 4298. Reduzindo 1809, 4298. Azul 4298, desse mantenha 3 mil pés, ajuste na 0 no 3. 3 mil pés, 63, 4298. Guardião 01 aos 29, não corte frequência livre. Na 9136, tá cópia? Afirmo. Aqui, vaso 9136, tá autorizado Recife, o nível 370, via Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Pulca, transição Caju, o controle 119, decimal 8, acione 5144. Gente, autorizado nível 370, vai Recife, via Upper Suite 58, decolando da pista 10, com a primeira curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. O controle 119, decimal 8, e transponder 5144, azul 9136. Correto, azul 9136, chame pronto para puxar e acionar azul. Tem que acionar. Você estava só com um tráfego no seu visual, tá? A gente tem todo um planejamento aqui. Então, por gentileza, a próxima vez não questione tanto a torre. Onde a Júlia está bem para operação. Afirmativo, mas quem conhece melhor a operação aqui, da minha posição, tá? Somos nós aqui, controladores. Então, por gentileza, não questione tanto, porque a gente sempre que pode ajudar, ajuda. A gente sempre pode ajudar aqui na torre, a gente ajuda, tá? Então, por gentileza, respeite o nosso trabalho. Foi essa a nossa intenção, somente ajudar, contribuir com o fluxo normal. No 7, ingresse agora na taxa aí quilo, prossiga pelo pátio de cargas, remota 1-3 do pátio principal, Felipe. Salvador, muito bom dia. Trip 5207 livrou. Começando naquilo na sua escuta. Ok, Trip 5207. Possível táxi pelo pátio 3. Ingresso no principal e a remota será 1-3. Atente ao sinalizador. Atente, pátio 3. Ingressar no principal, remota 1-3. Trip 5207. Salvador, Patrulha 2223, para a Vitória da Conquista 260, pronto para a Copa. Ok, o Passaré 2223 está autorizado, Vitória da Conquista, nível 260. Decola da 10 com a primeira curva à direita no perfil da subida Gole, após Gole Eval, após Eval DCT, Vitória da Conquista. O controle 19 decimal 8 e o transponder é o 5142. 260 autorizado, decola da 10, Gole Eval após DCT 198, aciona 5142, passarei 2223. Correto, passarei 2223, chame pronto na remota 14 do pátio. Chamaço. Para Manati ou irá via litoral? Se autorizado, 1000 pés direto Manati. Gente, me mantenho no 1000 pés, condições visuais da presente voo direto Manati. Ok, direto Manati, então. Oi, Salvador, muito bom dia, o TAN 3663, está passando Cibra, tem checado, Campo Aviso. 32 Comunicações, 4298. 4298. Oi, Salvador, bom dia, TAN 3663, passou Cibra, tem checado, Campo Aviso. TAN 3663, livre pouso, vento 110 graus, 10 nós. Livre pouso, 63. Alfa Vitor Juliette, aqui equipamento rádio, recebendo com intensidade muito baixa. 4-5. 220, autorizando, colando da 10, colando à direita da El Leda, Leda e Del, 198, 5145. Correto, o cotejamento chame pronto para puxar, sinal gol no 435. Mandando essa, obrigado. Gente, Romeu, Papa Romeu, Índia November Alfa, confirme a altitude que irá prosseguir. Dois, na linha Baixa Marcolo, Abaeteco.